وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. E quando meus servos te perguntarem por mim, por certo estou próximo, atendo à súplica do suplicante quando me suplica. Que eles me atendam, então, e creiam em mim na esperança de serem acisados. Allahumma laka alhamdu anta nuru samawati wal ard. Oh Allah, teu é o louvor. Tu és a luz dos céus e da terra. Wa laka alhamdu anta qayyumu samawati wal ard. Teu é o louvor. Tu és o Senhor dos céus e da terra. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. Teu é o louvor. Tu és o Senhor dos céus e da terra e do que neles existe. Tu és a verdade. E tua promessa é a verdade. E tua palavra é a verdade. E o teu encontro é verdade. E o paraíso é verdade. E o fogo, o inferno, é verdade. E a hora é verdade. Allahumma laka aslamna wa bika amanna. Oh Allah, a ti nos submetemos e em ti cremos. E em ti confiamos. E para ti nos voltamos. E para ti discutimos. E para ti nos julgamos. Pois nos perdoe pelos pecados que cometemos e pelos que estamos para cometer. E o que ocultamos e o que publicamos. Tu és nosso Deus, não há Deus além de ti. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا. Oh Allah, teu é o louvor por nos ter criado e sustentado. وهديتنا وعلمتنا. Orientou-nos e nos ensinou. وأنقذتنا وفرجت عنا. Salvou-nos e nos aliviou. Laka alhamdu bil Islam. Teu é o louvor pelo Islam. Wa laka alhamdu bil Qur'an. E teu é o louvor pelo Alcorão. Wa laka alhamdu bil ahli wal mali wal mu'afa. E teu é o louvor pela família, riqueza e saúde. Kabatta aduwana. Desbaratastes nosso inimigo e fizestes farto a nossa provisão, o nosso sustento, e fizeste prevalecer a nossa segurança e uniste a nossa separação. وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. E de tudo o que te pedimos, nosso Senhor, nos deste. فلك الحمد على ذلك كثيرا. Pois a ti é o louvor em demasia por tudo isso. ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. E teu é o louvor por toda a graça com a qual nos agraciaste. Antiga ou recente, em segredo ou em público, em especial ou em geral, para um vivo ou para um morto, presente ou ausente. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. Teu é o louvor até que tu se agrades, e teu é o louvor se te agradares. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد. Oh Allah, a tua luz se completou e guiaste, pois teu é o louvor. E a tua clemência se engrandeceu e perdoaste, pois teu é o louvor. E a tua mão se estendeu e proveste, sustentaste, pois teu é o louvor. Ó nosso Senhor, a tua face é a mais generosa das faces. E a tua estima é a maior das estimas. E a tua dádiva é a melhor e a mais deleite das dádivas. És obedecido e gratifica. És desobedecido e perdoa. Atendes ao carente infortunado. E removes o infortúnio. E curas o enfermo. E perdoas o pecado. E aceitas o arrependimento. E ninguém retribui com as tuas mercês. E ninguém alcança o teu elogio. Oh, quem os olhos não podem ver. E os pensamentos não podem alcançar. E os qualificadores não podem qualificar. E as novidades não alteram. E não teme os reveses. E conhece os pesos das montanhas e os volumes dos mares e o número das gotas das chuvas e o número das folhas das árvores e a quantidade de tudo que escureceu sobre ele a noite e clareou sobre ele o dia. E não se oculta dele céu sobre céu. Nem terra sobre terra. Nenhum mar em sua profundeza. Nenhuma montanha com a sua fundação. Oh, quem destacou o belo? وسترى القبيح e encobriu o feio. Oh, quem não culpa pelo deslize e não desmascara o que está encoberto. Oh, bondoso na absolvição. Oh, munificente no perdão. Oh, quem estende as mãos com a misericórdia. Oh, conhecedor de toda confidência. E, oh, destino de toda reclamação. Oh, generoso no perdão. Oh, grandioso na consideração de mercê. Oh, início das graças antes de seu acontecimento. Oh, nosso Senhor e nosso amo. Oh, nosso Senhor e alvo de nossas aspirações. Rogamos-te, ó Allah, que não nos queime no inferno. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'hdiik. Oh Allah, te imploramos ajuda e te imploramos orientação. Wa nasta'firuka wa natubu ilayk. Imploramos-te perdão e nos arrependemos a ti. Cremos em ti e em ti confiamos. E te enaltecemos com todos os beneplácitos. E te agradecemos e não descremos de ti. E rejeitamos e abandonamos quem te descrê. Allahumma iyyaka na'bud. Oh Allah, a ti adoramos. Wa laka nusalli wa nasjud. Para ti oramos e prostramos. Wa ilayka nas'a wa nahfid. A ti nos dirigimos com diligência e solicitude. Narju rahmataka wa nakhsha 'adhabak. Esperamos tua misericórdia e tememos o teu castigo. Pois teu castigo é certo para com os descrentes. Oh Allah, teu é todo o louvor. Ninguém desfavorece a quem tu favoreces. E ninguém favorece quem tu desfavorece. Ninguém guia a quem tu desvias. E ninguém desvia a quem tu guias. Ninguém recebe se tu impedes. E ninguém é impedido quando tu dás. Ninguém se aproxima o que tu distancias. E ninguém distancia o que tu aproximas. Allahumma bsut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Oh Allah, nos favorece com as tuas bênçãos, tuas misericórdias tua graça e teu sustento. Allahumma inna nas'aluka an-na'ima al-muqim alladhi la yahul wa la yazul. Oh Allah, te rogamos o permanente conforto, que não se transforma nem perece. Allahumma inna nas'aluka an-na'ima yawma al-'aylah. Oh Allah, te rogamos o conforto no dia da necessidade. Wal-amna yawma al-khawf. E a segurança no dia do medo. Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'tana. Oh Allah, rogamos a Ti proteção do mal daquilo que nos destes e do mal daquilo que nos impedistes. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Oh Allah, nos faça amar a fé e a enfeite em nossos corações. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. E nos faça odiar a incredulidade, a perversidade e a desobediência. وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. E nos faça dos guiados. اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Oh Allah, nos faça morrer muçulmanos. وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ. E nos faça viver muçulmanos. وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ. E nos junte aos íntegros. غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ. Sem sermos desonrados nem atentados. Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd. Oh Allah, te rogamos por ser teu louvor. La ilaha illa ant. Não há divindade real além de ti. Wahdaka la sharika lak. Único que não tem sócio. Al-Mannan. O possuidor da mercê. Ya badi' as-samawati wal-ard. Ó criador dos céus e da terra. Ya dhal-jalali wal-ikram. Ó possuidor da majestade e da generosidade. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ó vivente, ó autossuficiente. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ó Allah, te rogamos o paraíso e te pedimos proteção do fogo. Não há divindade real além de ti, o grandioso, o tolerante. La ilaha illallah, Rabbul Arshil Azim. Não há divindade real além de ti, o Senhor do grandioso trono. La Não há divindade real além de ti, o Senhor dos céus e Senhor da terra e Senhor do generoso trono. Allahumma ya sami' as-sawt. Oh Allah, quem ouve a voz? Quem antecede o passado? Aquele que revestirá os ossos de carne após a morte. Allahumma ghafir li jami'i maut al-muslimin. Oh Allah, perdoe a todos os mortos dos muçulmanos. Alladhina shahidu laka bil-wahdaniyya. Aqueles que testemunharam para ti a unicidade. E para o teu profeta a mensagem. E morreram nesta situação. Oh Allah, perdoa-lhes e tenha misericórdia deles. E desculpa-os e perdoa-lhes. Faça honorável a recepção deles e expanda suas entradas. E lave-os com água, neve e gelo. E purifica-os dos seus pecados, assim como tu purificas a roupa branca da sujeira. E os troca as suas moradas por uma morada melhor. E suas famílias por uma família melhor. E seus pares por um par melhor. Os introduza no paraíso e protege-os do castigo do túmulo. Oh Allah, são seus servos e necessitam de sua misericórdia. E tu és opulento em castigá-los. Allahumma innahum fi dhimmatika wa habli jiwarik. Oh Allah, eles estão sob tua custódia e no laço de tua companhia. Faqihim min fitnati al-qabr wa adhabi an-nar. Protege-os do tormento do túmulo e do castigo do fogo. Wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Tu és o Senhor da fidelidade e da verdade. Então, perdoa-os. Tenha misericórdia deles. E eleve-os dos seus degraus junto aos guiados. E o suceda em suas descendências nas gerações futuras. E perdoa a nós e a eles, ó Senhor dos mundos. E torna seus túmulos espaçosos e coloque luz dentro deles.